me faz delirar. O som da galera vai fazer você dançar. Príncipe Negro é um show, ele é quem vai tocar e convida você pra dançar, meu amor. Príncipe Negro é um show, ele é quem vai tocar e convida você pra dançar. Então chega assim, sorrindo sem fim, dançando pra mim é demais, ao som do Príncipe Negro. Meu bem. Quando eu te amei, vem um calor me sufocar. Senti teu corpo inteiro, yeah. Ouvir tua voz te ter pra sempre. Será que assim pode perceber? Tô ligada em você. Essa canção pra me declarar, dançar contigo e o Itamaraty. Me envolvo no teu corpo, se vem dançar pra mim, é. No embalo desse som, toca pra mim o Itamaraty. Ao vivo aqui na onda, na 99 FM. Aceita, tchau, meu amor. Vai, vai, vai. Vamos dançar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tchau. Vem dançar no embalo do J-Som. A qualidade na seleção. DJ Wellington e a multidão. DJ com a raça povo de Valdecães. Te ver dançando aumenta minha paixão. Nessa batida muita emoção, contagiando o meu coração. Vem dançar brega com o J-Som. Nessa noite especial, vou curtir com o J-Som e o fruto sensual. Win, win. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, J-Som. A raça povo vai contagiar essa galera. A raça povo é demais. É J-Som, é J-Som. Vem dançar, ao som do seu J-Som, DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com J-Som e com o fruto sensual. Vem dançar, vem, ao som do seu J-Som, DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com J-Som e com o fruto sensual. Vem dançar. Olha, fruto sensual, aceita, meu amor. Um abraço pra minha prima Ronilda lá da França, curtindo aqui a 99 FM. Opa! Chegou! Alô, né? Opa! Vai, sai de fora! Ah, moleque, velho! Luxuoso Jackson. luxuoso Jackson. Eu vou te levar, você vai curtir o som, se apaixonar com todas as sensações. Vem se ligar, vem dançar só pra mim. Vem se ligar, não, vem dançar só pra mim. É como um sonho eu e você aqui. Eu não vou resistir, a noite inteira eu vou pedir. Vem curtir o embalo desse som, vem que eu vou te mostrar. 99 FM. Vamos dançar! Tá, meu bem. É fruto sensual. E o Jackson agora vai detonar. Se o DJ Thiago é quem vai comandar. Com fruto sensual. A noite inteira eu vou pedir. Vem curtir o embalo desse som, vem que eu vou te mostrar. 99 FM, sucesso em primeiro lugar. Fruto sensual. Aceita, meu amor. Fruto sensual. Tá, meu bem. Vem dançar, vem curtir, vem agitar, vem agitar. Sinta o som que o Guanabara vai tocar, vai tocar. Com você a festa é pura emoção. Guanabara é um show, é um show. Vem dançar, vai ser um show. Show! Simba! Vem dançar, ao som do vestido em primeiro lugar. Padrão e qualidade, Guanabara é um show. DJ Chapo Lobato é a melhor seleção. Vem dançar, vem, ao som do vestido em primeiro lugar. É padrão e qualidade. E fruto sensual toca o seu coração. Aceita, meu amor, tá, meu bem. Fruto sensual. Na odisseia do som, eu vou dançar com você. E o musista que é um show. Fruto sensual pra você se apaixonar. Vem comigo, vem dançar. Ao vivo. Viajei no seu olhar, no teu corpo sedutor, no teu jeito de falar. Fez eu me apaixonar, yeah. E ao som do musista, a noite fica tão linda. Vou dançar só pra você, no meu corpo se perder. Na odisseia do som, eu vou dançar com você. E o musista que é um. Na odisseia do som, eu vou dançar com você. E o musista. Olha ela. Aceita, meu amor, tá, meu bem. Ao vivo. Tchau. Fruto sensual. Vem se apaixonar. Vamos dançar. É o vivaço pra você aqui na 99 FM. Fruto sensual. Ao vivo. já houve um tempo que ficava só em casa esperando um grande amor. Era prendada um exemplo de menina, coitadinha, era um amorzinho. Tá, meu bem. Foi numa noite que deitada em sua cama, longe ouviu aquele som. Tá, meu bem. Desde esse dia a patinha transformou-se, hoje é conhecida pela Night. Agora eu sou livre, agora eu uso grife, só me apaixono por cara até personalidade. E eu me chamo Paty, não digo a minha idade, só me convida se for festa de aparelhagem. Quando ela chega numa festa, todo mundo se levanta pra olhar. E o DJ já manda um abraço, é a Paty que chegou pra arrasar. Oi, e desce um balde de cerveja e faz a fila que a Paty quer. Bora, Paulo Lima, um abraço. Quero saber o seu fã-clube, que daqui ela só sai quando o dia clarear. Agora eu estou livre, agora eu uso grife, só me apaixono por cara até personalidade. E eu me chamo Paty, não digo a minha idade, só me convida se for festa de aparelhagem. Bora, Marcelo, boa, Lisboa, André Machado, beijo pra vocês, toda a galera da Maria Bonita. Ajeita. Ah, ah, tchurururá, tchu, tchu, tchu. Ah, ah, ah, tchurururá, tchu, tchu, tchu. Sonho com você, vivo por você. Como te esquecer se você faz parte de mim? Quero teu amor, volta por favor. Vou gravar em mim o teu nome, te oferecer. Ah, ah, eu te imploro, ah, ah, não faz assim. Ah, ah, vem provar, relembrar o nosso. Ah, ah, eu te imploro, ah, ah, não faz assim. Reviver o prazer outra vez, a última vez, marcar, tatuar e provar que eu amo você. Ah, ah, tchurururá, tchu, tchu, tchu. Bora, Caio Freitas, um beijo pra você, meu amor. Caio Estúdio Ré, beijo, Caio. Galera do grupo Zero Grau aí com a gente, vamos lá. DJs que ajudam, um beijo. Alô, Moisés. Pagar uma. Vamos embora. Mais tarde, Neco, lá na Estação do Corpo, em Santa Isabel, puxando aquele ferro. Vai, beijo vai pra Beth Miranda, da galera da estação. Puxando não, galera, empurrando o ferro de leve. Fala no meu corpo que eu te ensino a dançar. Tem que ser solteiro, se não pode sujar. Bate em cima e embaixo, vem me gira e me puxa. Faz um caqueado, mas não vale soltar. Me pega assim, bem gostoso aí. Põe a perna aqui, que eu vou deslizar. Em cima e embaixo, vem me gira de costas. Se embola e rebola, quero ver requebrar. Bota pra mexer, bota pra mexer, bota pra descer, depois giro pra você. Bota pra mexer, bota pra mexer, bota pra mexer, depois giro pra você, assim. Bora, Ranilda. Botou serrazão pesado. Meu primo Beto, cadê a Kátia? Bate em cima e embaixo, vem me gira e me puxa. Faz um caqueado, mas não vale soltar. Lembrei do baixinho agora. Me pega assim, bem gostoso aí. Põe a perna aqui, que eu vou deslizar. Em cima e embaixo, vem me gira e vamos dançar com fruto sensual. Bota pra mexer, bota pra mexer, bota pra mexer, depois giro pra você assim. Mário Martins Farias, Fernando Leite, meus amores, um beijo. Todas essas você encontra no nosso DVD. 21 anos, fruto sensual. E ao vivo, aqui, pela 99 FM. Au, au, au, au, au, au, au, au, au, vivo, fruto sensual. Vai, Neco, Patifão! Alô, Neco! Ah, tá lá, moleque, vai. Como hoje então, só você pra me tirar dessa solidão. Dessa solidão. Te devorei assim, sem vergonha de provar o que nunca senti. Vem se entregar pra mim, e todos os meus segredos vem descobrir. Não quero acordar, tenho fantasias a realizar. Vejo o seu olhar tirando a minha roupa, me devorar. Aqui. Me devorar, quero você assim. Só quero te usar e te guardar pra mim. E mesmo que não seja assim, só deixa eu pensar que nunca vai ter fim. Meu amigo Márcio Ponte Boa, Fruto, lá de Castanhal. Tá, meu bem? Silora, macho! E é o Vivaço aqui pela 99 FM. Sucesso em primeiro lugar. Brevemente, Fruto Sensual em Castanhal, fazendo a onda. Alô, Luana Rocha, vamos nessa! Um abraço pra Daniela, filha do Reginaldo, da produção. Sensual. Toninho Santos tá de férias curtindo. Um beijo pra você, meu amor. Essa música é toda pra você. Quem, Valéria? Toninho Santos. Bicha foi detectada. Aceita, meu amor. A galera é ralada. Vamos nessa, Clarice. Bora, Clarice Ramos. E Valério Neto. E tanto que esperei pelo teu abraço, teu corpo me envolveu. Me envolveu. Provei da tua boca naquele beijo ardente de prazer. O teu olhar que me desarma, o teu sorriso que me encanta, apaixonado. Aqui. Tuas palavras, sua voz, será que tudo isso é um sonho, realidade? E o ciúme que eu sinto é tão grande que me aflige até a alma. Não me permito te perder e essa ideia que me faz perder a calma. Será que um dia vou poder sentir teus beijos, seu perfume e ter você pra mim? DJ Zedilce e Edelson, agora toco essa canção que eu fiz só pra ti. Porque ciclone é o som que vai levar meu coração até você. As ilusões, ciclone traz essa paixão que eu tanto quero. Meu sentimento é por você e pelo ciclone, que é o furacão do som aqui na 99. E a Prefeitura de Santa Isabel em peso ao som de Fruto Sensual. É sucesso em primeiro lugar. Vamos lá, senhora de Santa Isabel. Vamos lá, senhora. Aí, Aldrin. Ao vivo. Vou medralhar seu coração. Tá bonito demais, é ao vivo. Aceita, meu amor. Tá, meu bem. 99, sucesso em primeiro lugar. Do meu sonho te desejo por prazer, porque te quero pra viver. Estava perdida em uma noite te encontrei, e hoje sou apaixonada por você. Quando eu achei que minha vida eu não encontraria mais, em que pensar quando as canções fosse escutar. Não me arrependo e sei que muito vou sofrer, então em quatro fases te confidenciar. Primeiro te digo que é um pecado não pensar mais em mim. Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas o meu corpo será de outro alguém. E quarto, sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Com super pop, se você não me quiser, vou metralhar seu coração. Quem eu sou? Super pop vai mostrar pra você. E eu me entrego a esse amor. Com super pop, DJ Zed sem Juninho. Todas as luzes, clarear de fogo, pra clarear toda essa emoção. Eu grito ao som do super pop, não desisto nunca mais desse amor. Essa noite vou voltar a sonhar, pra esquecer que não és meu. Simbora Caio Freitas, te amo, não pertence a ti. Meu coração é só teu. Fruto sensual. Beijo pra toda a galera da minha live aí. Beijo, meus amores. Depois eu mando um beijo pra cada um de vocês. Aceita, meu amor. Guarde as fogo. Mais um sucesso absoluto. Vamos lá, mais uma! Tudo sensual. Aceita, meu amor. Tem tá, meu intervalo, bem. Meu. É só de empurra, é só de empurra. Aceita. Ouvi sua voz no telefone. Alô, é da 99 FM. Ou eu quase perdi o ar. Não imaginei você tão lindo assim. Não é sonho, é o quê? É real. Quero ficar contigo pra valer. Te levar pra dançar com Pedro, DJ Smart e Gaiato. A nossa canção me beija na boca e me faz beijo, Luana. Quero perder o ar. Pronto, vai. Eu vou ficar assim. Você vai perder o medo. Se entregar a uma paixão. Vem sem medo, vem amar. E já foi meu e muito sonho. E agora eu quero pra valer. Yeah. Vem comigo e o Super Vetron. Vem sentir o chatazão do Pará. Ele também me tira. Eu vou ficar assim, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Me tira o ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. O xodozão do Pará. Vem fazer parte dos meus planos. Não tenha medo, pega meu dedo. Quero, quero, quero, quero. Quero, quero, quero. Abraço de uma cabra. Beijo, Raimundo PSP do Aqui Picarense. Um beijo. Agora ele não para de ligar, quer tentar me convencer. Eu era complicada demais, tinha medo de depois sofrer. A outra era só pra distrair, era só pra me esquecer. Ingrid, Tamara, Ian, beijo. Mas outro que ele falou pra mim. Olha, Lilica, mano. Lilica vai estar domingo no Puxico com a gente. Olá, Lidiane. Tô teu grande amor. Já tá boa ainda. Você já passou, tá boa. Eu tenho certeza que ele não te quer, pois já me chamou pra ser sua mulher. Não, não posso acreditar que ele Kátia, queira. Minha prima. Amanhã estamos juntos na aniversário, hein? Coração. Se ele me escolheu, é porque já te esqueceu. Mas não quero correr. O risco dele ainda amar você. Deixa o tempo dizer que, deixa o tempo dizer que eu não quero sofrer. O tempo é que... Aí conhece, aceita, aí conhece, aí conhece. Meu amor. Segura, segura, segura o rojão. Contratado. Fruto sensual. Vamos dançar. Deixa o pau dourado, deixa o pau dourado. Fica, fica. Fique com ele. Alô, Raila. Vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque de mim, fique tranquila. Ele já tá na sua. Você fica com ele. A nossa amizade. Calma. Calma, colega, não é isso que eu sei. Venha comigo, vamos pro JC. Vamos conversar e esclarecer. Esse cara não merece nem eu e nem a você. Se fiz contigo, comigo vai fazer pior. Fico com sua amizade, é melhor. Deixa esse cara pra lá, homem aqui não vai faltar. Mas a nossa amizade em primeiro lugar. Vou pro Jota, o campeão DJs Alex e Nandinho, eles são pura sensação. Vou pro Jota, sei, o campeão DJs Alex e Nandinho, é fruto sensual na 99. 99. Galera de Santo Isabel do Pará, galera lá de Macapá, meus amores de Abaetetuba, amo vocês. A galera do Clube Casa das Primas, estão por aqui também. Vamos lá! Aqui no 99 ao vivo, meu irmão, vamos nessa! Quero voar até a lua com você. Vem degustar do meu corpite, pode ser. Ó, meu menino, só você pode. Hoje à noite me levar pro Super Pop. Agora eu vou fazer um S com você. Me enroscando no teu corpo pra valer. Se eu tô olhando pro DJ Alisson, tá com ciúme do DJ Juninho Pop. Meu é de castanha, um beijo. Gente, vai de castanha também, alô, Roger. Vem, amor, vou com você. Até a lua pode ser. Vem, meu águia, sobrevoar. Fazer o S e metralhar. Vem, amor, que eu vou te dar. Teus segredos desvendar. Sou gatinha pop, eu sou. Quero ser dona do teu amor. Sim, ó. Rubi! Ele é bom, pelo amor de Deus! Rubi, eu sou... Isso é no tempo que o Gilmar podia, mano! Alô, Gilmar, vamos lá! Aceita, amor! Só os melhores! O som... Dois sons do meu amor vai tocar. Eu quero. Depois não pode mais. Coitado, pode te abraçar e você vai me amar. Ao a mim se entregar e vai querer voltar. Pro calor dos braços meus. Eu e eu vou. Rubi, eu sou. Se sou, eu quero. Não sou. Me deixa, papai. E você não vem. Não. Eu quero a falta DJ, que você DJ, me faz. Rubi vai me levar. Rubi vai me mostrar. Rubi nessa canção é tudo que eu tenho pra te dar. E eu vou. me levar nas dimensões, reconquistar o seu coração. DJ Gilmar é quem vai conduzir o som que bate forte em mim. Sinta essa explosão dentro do seu coração, igual a todo amor, a tudo que eu sinto por você. Eu vou. Santa Isabel, Gata Gaiata, Maria Pérola. Beijo, meus amores. Eu quero Top Fashion, lá em Santana. Beijo, Eliana. Ruby, eu sou. Única história. Ruby, eu sou. Ruby, eu sou. Minha amiga Pratiqueira, curtindo aí. Um abraço, alô, Pratiqueira. Galera que pede para seu culto aí, tá aí, ó, ao vivo. Simbora! Na rua. Eu quero! Do seu jeito, eu quis fazer. Você não quis nem saber, feito louca. Mas já se lei, dancei. Oh, como eu fiquei na face oculta desse amor. Desse amor. É voz que clama por você aqui. Você aqui. Dei meu jeito, te fiz ouvir. Você vai ter que saber no seu rádio. Você pediu. A canção que eu fiz pra ti foi pro Aldre que você pediu. É. Uhul! Sem mesmo saber. Agindo na onda. Que a face oculta desse amor. Desse amor. É a voz que clama por você aqui. Você aqui. E a face oculta desse amor. Desse amor. Na 99, você sintonizou. Aceita, meu amor. É sucesso em primeiro lugar. E essa vai ser Márcia para Adilson. Alô, Adilson Fly. Adilson Fly. Para Márcia Lisboa, André. Vamos lá, mais uma. Machuca, machuca, machuca. Te cantar na canção, te cobrir de paixão e tocar em tuas mãos, descobrir sensações em curtir pop som, pra dançar nesse som e sentir teu coração palpitar de emoção. E se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te reconquistar, ser o melhor de tudo que eu vivi, ser tudo aquilo que esperei pra mim, não. E se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Eu vou pedir pro pop som tocar pop, todas as canções do dia eu fiz pra ti. Vai, vai, e segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei, dei, dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o pop sonho, vindo fruto sensual. Só digo vai, vai, e segue em frente sem olhar pra trás. Vai, e leva os sentimentos que eu te dei, dei, dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o pop sonho, vindo pop som, pop som. Eu vim do João Paulo na Rádio Aquarius FM. Pop som, som altíssimo, curtindo o fruto sensual. Eu vou pedir pro pop som. Oh, eu vou pedir pro pro Pop Som tocar. Eu tô na Márcia, vamos nessa. É com nós. Eu quero. Eu topo. Galera da Almirante. Eita. Minha família tá toda sintonizada. Família. Olha a nova, galera. Vem a nova, tô pedindo a nova e a gente vai fazendo assim. Neto Patinão. No comando da rainha das aparelhagens. É com a gente. Já que você pediu, então toma. Lembra dessa letra ainda, galera? Marruna. Não, não, não me venha forte. Porque eu sou do norte. Eu sou paraense, melhor terra no ar. Eu sou paraense, eu sou do Pará. Eu sou daqui, da terra do tacacá, do açaí. Sou paraense, eu sou assim. E com aparelhagem eu vou. Eu sou do repá, do mangueirão. Curto melody com paixão no carimbó. Vou recantar e no brega calypso vou. Sou do pop, sou princesa, sou poderosa. E venha pra cá, vem não teme, porque no norte não é como em mim. Sou do pop, sou princesa, sou poderosa, sou guerreira. E venha pra cá, vem não teme, porque no norte não é como em mim. É fruto sensual. Dá tempo, mais uma. Mais uma nova, hein? Vamos lá. Vivo na sombra dos meus erros. Eu desespero, esperando um amor que não volte. Enquanto o teu silêncio não diz as palavras que eu é muito amor incondicional. Então me desespero, eu não sei se eu te espero ou me desespero, volta pra mim. Não aguento você longe, porque você se esconde. Castigo é não te ter, vai, volta atrás. Mentiras nunca mais, E não quero mais fingir que quanto faz, Toda história que inventei, tudo que eu falei foi pra provar o meu amor. Vai, volta atrás. Mentiras nunca mais. Mais uma, não pode perder tempo. Vamos nessa, vamos ver se chama melhor. É fruto sensual. Aceita, meu amor. Simbora com a vara. É pra quem tá apaixonado. Eu quero. Eu também. Olha, eu tô com muito sentimento de estar por aqui. Hoje à noite vai estar, hoje à noite. E hoje o frio consome o meu corpo. Eu quase não durmo pensando em você. Estou no escuro vazio do quarto, sonhando acordada, canção pra você. Quero acordar e ter você comigo. Quero deitar com você toda noite. Eu preciso te encontrar. Hoje eu vou me declarar, te amo. Deus te fez pra mim. Marruca, é a bolsa do fruto sensual, aceita. Banda Fruto Sensual. Sensual. Vamos lá, mais uma, não pode parar. E essa foi a primeira música do Bruto Sensual que eu ouvi aqui na 99. É o sonido. Uhul! Que vai tocar. Hoje acordei pensando em você e quero que saiba, essa noite eu vou te ter em mim. de corpo inteiro até o sonhar. Aceita meu amor, aceita meu amor. Compa, aceita meu amor. Que bom é sonido, eu vou viajar. É a força jovem, aqui é muito amor envolvido. Sabe o rolê espetacular. Envolver em mim, é. Enquanto esse brega, eu sou fruto sensual. É mais um fenômeno que faz você delirar. Eu vim lá de Santa Isabel do Pará. Todo mundo vai escutar lá. É o meu sonido. Eu quero. Que vai tocar. A força jovem. É o som do ar. É o meu sonido. Que vai tocar. A força jovem. É o som do ar. Na 99. Ah, irmão, pelo amor de Deus! Vivaço pra você na 99 FM. 99. Eu quero. Vem delirar de emoção. Vem viajar na canção. No suspirar de prazer. Se entregar ao som da paixão. Deixa que eu vou te ensinar. Dançar ao som do luar. Ser superior do que faz. Como no mental linear. Vem delirar de emoção. Vem viajar na canção. Num suspirar de prazer. Se entregar ao som da paixão. Deixa que eu vou te ensinar, dançar ao som do luar. Ser superior no que faz. Como no mental linear. Vai, vai, vai, vai, vai. A festa vai começar. Meu tio, meu astro lindo. Sinta o som do Senhora Marquinho. I love you, baby. Com fruto sensual eu danço, baby. DJ Genio se encanta com monumental. Ideal. Aceita, meu amor. Ao vivo. Você, eu sei, vou me apaixonar. Mas de som ao luar com você eu queria estar. Fiz canção pra te encantar. Se isso for um sonho, eu jamais quero acordar. Eu sei que vou te conquistar. Alucinante é seu som. Está no ar, Madison. E o fruto sensual. É fruto sensual. Quando quando te conquistar, vou dançar ao seu som e me alucinar. Uma viagem de sonhos, como a de som a tocar. Sinto então a seleção que contagia e me faz dele. Senhora, que essa a de som tem magia e vai te conquistar. Se isso for um sonho, aqui cantando mar de som, chama. Alucinante é seu som, está no ar, mar de som. E o fruto sensual. Bora, Rafaela, da única história lá de São Domingo do Capim. Eliana da Top Fest Santana, beijo pra você, meu amor. Se estou bem perto de você, amor, vou te dizer como eu te quero. Então vem, sente toda essa vibração. Vou te dizer como eu te quero. Você e eu na noite a dançar ao som do Premier. Sinto o som que comigo vai te conquistar. Premier tem a força do amor. E já que estou bem perto de você, amor, olha pra mim e vê que eu te quero. Premier, me ajuda a te conquistar. Sorri pra mim, é assim que eu te quero. Toda essa paixão é o que fica no ar. E o que está no ar, fruto sensual. E pra você a força demolidora tocar. Premier me faz delirar. Sonha, dança, Premier, na noite pra você conquistar. Sonha, dança, Premier tocando pra mim e você. Já que sou bem perto de você, amor, olha pra mim e vê que eu te quero. Premier, me ajuda a te conquistar. Sorri pra mim, é assim que eu te quero. Toda essa paixão é o que fica no ar. Está no ar, fruto sensual. Pra você a força demolidora tocar. Premier, me faz delirar. Sonha, dança, Premier na noite pra você conquistar. Sonha, dança, Premier tocando pra mim e você. Agora vejo Caio Freitas do KF Studio Ré, Academia Estação do Corpo, Maria Bonita, Simbora Andréia, Márcia, Gata Gaiata, Loura, beijo minha linda. Maria Pérola, Jean, beijo pra vocês. Valeu, um beijo pro Reginaldo, que tá aqui também, o Reginaldo do Fruto, nosso amigo, grande Reginaldo. Ele é o patrão do Neco. Uhul! Ele é o patrão do Neco. Já é meu patrão também. Eu já quero. Até dois, eu não tô podendo comer carne gorda. Upa, vida, se eu quero, moleque. No embalo desse som te chamo pra dançar. E nesse ritmo não tem pra mim. Sineca que nem a mãe dele, só vive na fuleiragem. E eu não sei disso. Mas, beijo pra Zefa, fazendo 80 anos. Domingo, Zefa, te amo. DJs que ajudam, meus amigos, os DJs que ajudam. Um beijo dos melhores DJs de Belém. Ô, coisa boa! Meu coração, nem emoção vai resistir a esse som. O pop som é o sonho inteiro, cheio de fruto sensual. É pop som que toca o embalo que o Brasil vai conquistar. É pop som que vai tocar. É pop som que vai tocar. E com esse sorriso estampado em meu rosto, e esse brilho intenso dentro do meu olhar, tô te convidando, vem com asa pouco. Qualquer um dos três eu te bota pra dançar. Vem assim, swing é do Pará, se não souber vou te ensinar. Ah, ah, é o calypso paraense. É o melhor ritmo que tem pra dançar. Tecno brega o Amazing Music. É pop som que agora vai tocar. É o calypso paraense. É o melhor ritmo que tem pra dançar. Tecno brega o Amazing Music. Família Góes, um beijo pra vocês. Eu é domingo que vai tocar. A rainha Zefinha. ao vivo aqui na 99. Vamos lá. Eu quero. Quero mandar um beijo, Danilo Soares, toda a sua família lá no Guamá, lá em Canudos. Um beijo pra você. Pontinho, pontinho, pontinho. Eu quero. Dance. Dance. Dance com o Pop Song. E o fruto sensual. Comigo vem dançar. E o fruto sensual, comigo vem dançar. Bora, João Paulo, tu tá queima, meu amor, te amo. Olha, não, com o Pop Song. E o fruto sensual. Riba Mar José, tá ligado? Riba Mar José, meu astro, amo você. Aí a pressão. Dance com o Pop Song. E o fruto sensual. Vocês vão conhecer Carlos Augusto, cantor das multidões. Fala, mais conhecido como Neco Patifão. Ei, agora lascou. Pelo amor de Deus. Ah, eu com 20 mãos. Beijo pro Alves Renan, Carla Vanelli, João Pedro, Daniela Valentina. Bruno, ok. Em uma canção, DJ. Eu vou cantar com todo o meu desejo. Pra você vou dançar. Paixão de sempre que eu te... Bora, Luciete! Tremendão, Tupinambá, hey! Tupinambá, toca os desejos. Tremendão, Tupinambá, hey! DJ Toninho, então, olhe, canta aí na Copa de Pão. O miragem desse deserto, você chega em qualquer chão. É um cativo de TV perto, me manda tocar o corpo com as mãos. Joga pra mim, vem minha marina, dos braços já me encontrar. Com o tremendão, Tupinambá, o treme tudo do Pará. O miragem desse deserto, você chega em qualquer chão. Toca pra mim, vem me amar, e no teu espaço já me encontrar. Contra mim não, tupi na mão, treme tudo do Pará. Beijo, por favor, aceita, meu amor. Se bora, Gilmar, um beijo. Dançar, chega, vem pra mim. Dançar, dança com geração. Com geração. Nesse salão, dance com geração. Alô, Valéria Thaís, geração. Beijo! Bora, Valéria Thaís, um beijo pra você. Entre nessa onda e vem curtir, bem diferente com geração. Ao vivo. DJ Jair comando poderoso, incomparável, que é o geração. Dan, dan, dan, dan. Por isso dança. Dance com geração. Com geração. Nesse salão. Dance com geração. Bora, Késsia, vamos dançar. Ao som do geração. Do geração. Do geração. Ao som do geração. Do geração. Do geração. Kaed, Karine, beijo. E o fruto sensual. Se é pra recordar, deixe com a gente. Banda Fruto Sensual. Banda Fruto Sensual. Tem que aceitar, meu amor. Eu quero. Meus corações apaixonados. Cadê você? Faz tanto tempo que eu não te vejo. Fala comigo, vai. Fala comigo, por favor. Me atende, miséria. Meu amor, fala comigo. Hoje eu não quero. Eu me sou. Impossível te esquecer. Me perdoe, por favor, pois preciso sentir seu carinho e o seu coração. Meu amor, vem me dar teu abrigo, te quero comigo. Vem minha paixão, estou na solidão. Então, vontade de oferecer essa música pro Marco Antônio. Manda, menino. cachorro. Tito Boy. Esposa da Bia, um abraço. Olha, agora essa é especial. Vou oferecer pro Aldo. Vou oferecer pra todos os músicos da banda Bruto Sensual, toda a nossa equipe. Mas eu vou oferecer especial pro Jorge Cobara. Cadê ele? Essa música é dele. É totalmente única e exclusivamente pro Cobara. Essa é tua. Essa é dele. Pra você, meu amor. Ao vivo. Vamos lá. É Bruto Sensual aqui na 99. Ao vivo. Se apaixonar. Está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Está no ar. Com toda a magia e encanto ao teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Está no ar. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Está no ar. Bora, Roger. Com toda a magia e encanto ao teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Está no ar. Me declarar. Em toda canção vou te falar que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios, em outros olhos o teu olhar e a tua voz me dizendo eu te quero. E se você não quiser mais voltar, eu juro que vou cantar com toda a força que abre tudo meu coração. Todas as palavras ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. Já deixei de te amar. Te quero e peço pra voltar. Te quero e peço pra voltar. Escuta essa canção, lembra do meu olhar. O que sempre quis te falar. Te peço pra voltar. Nunca deixei de te amar. Bruto Sensual. Na guitarra New Jack. Para a nossa equipe aí, Valéria. Contra baixo, Natan. Na percussão, Branco lá do comentário. Nas picapes e Geinemo Patitão. E João Pedro. Na produção, Beto, Reginaldo, Clarice Ramos. E nos vocais, Paulinha Miranda, Minha Seca. E Valéria Paiva, essa só humilde meu cena. DJ Marquinhos do Templários com a gente. Está no ar. Em toda canção me declarar. Alessandro Mendes, um beijo no meu chão. Em toda canção eu te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios, em outros olhos o teu olhar e a tua voz me dizendo eu te quero. E se você não quiser mais voltar, eu juro que vou cantar com toda a força que há dentro do meu coração. Todas as palavras que eu fiz nessa canção. Essa canção ao mundo vou falar, ao mundo. E se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. Já deixei de te amar. Te quero e peço pra voltar. Te quero e peço pra voltar. Essa canção lembra do meu olhar. O que sempre quis te falar. Te peço pra voltar. Aí, Cobara. Não. Nunca deixei. Nunca deixei. Não. Eu nunca deixei de te amar. Eu nunca deixei de te amar. Sensual. Arrebenta com meu coração. Bora mostrar, galera, um pouquinho do nosso brega. Bora pra galera? Simbora. Opa! E essa é do meu compadre Nelson Rodrigues. Venha dançar. O Bruto Sensual ao vivo na 99 FM. Para o gererê com você, não precisa convidar. Vamos dançar o gererê. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para o gererê com você, não precisa convidar. Vamos dançar o gererê. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. O gererê a gente dança. dança assim. Nelson Rodrigues. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Opa! Mais um! Mais assim de cada. Pra mostrar um pouco do nosso show agora. Vamos variar, vamos variar. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ela põe a mão na cabecinha e vai descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo sem parar. Esse meu brega é carimbó, carimbó. Esse meu brega é carimbó, carimbó. Esse meu brega é carimbó. Esse meu brega é carimbó, carimbó. Esse meu brega é carimbó, carimbó. Esse meu brega é carimbó. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Beijo pra galera do Fruto é o Fruto, lá já vai ter tuba. Beijo pra Crow, Marlon, Kevin, Felipe. Alô, Paulinha Miranda. Bora, Rosane. Pra você, menina. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. O seu corpo é leve como o vento. Fico louco quando eu penso que um dia em seus braços ela vai estar linda a bailar. Ela encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão a flutuar. Quando ela dança parece que vai voar. Ela é a rainha dessa festa. Alô, Márcia Góes. Ela é demais. Rainha demais, da família Góes. Ei, Márcia, né? Ela encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão a flutuar. Quando ela dança parece que vai voar. Ela é a rainha dessa festa. Ele é demais, demais, demais. Ela é a rainha dessa festa. Vamos lá, mais uma, filho. É ao vivo, você na tora mesmo, vamos lá. E essa é do Neco. Eita. Nunca tomou homem esse menino. Essa desse menino, vem aqui, ó. Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro. É, porque, né? Sou um babudinho e não é da conta de ninguém. Quem paga sua garçom, traz uma cerveja que é aqui pro meu companheiro. Ô garçom, traz uma inteira que eu vou beber o dia inteiro. Se eu cair aqui no seu bar, por favor, me deixe no chão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, traz uma cerveja. Simbora, simbora, né, culpa de pão. Vamos lá então. Você que manda, filho. É a rainha, né? Fazer o quê? Aceita, meu amor. É. Acho que quem manda na rainha sou eu. Pronto. Se meu brega eu vou cantar, vem aprender, vem a dançar, amor, que eu vou te ensinar. Esse meu brega eu vou cantar, bora zanca, beijo, que eu vou te ensinar. Meu irmão Quito, vamos nessa, meu irmão. Você pega a minha mão no meio do salão, que eu vou te ensinar. Dois, um passinho pra trás, é fácil de aprender. Giro, não para mais. Ei, você pegue a minha mão no meio do salão, que eu vou te ensinar. É um, é dois, um passinho pra trás, é fácil de aprender. Giro, não para mais. Outra vez. Giro, não para mais. Outra vez. Giro, chamo não para mais. Beijo pra você. E a galera da empresa RC Transporte, todo mundo curtindo aí com a gente. Cleito, Rony, toda essa galera. Mais uma, porque é ao vivo. Mais uma, mais uma, mais uma. Vamos lá. Me libera, meu irmão. Me libera. Meu Deus, sim, hein? A Dilson Fly, comandando aí. Aceita, meu amor. Empresa RC Transporte. Vou já buscar esse vale aí. Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me libera, eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado. Me desculpe, eu já entendi. E o quê? Agora tudo que eu quero é estar a minha baladeira por aí com uma livreira qualquer. Dançar esse breque com uma lourinha pai dego, mas sapeca, não quero nem saber de você. Quero nem saber de você. Eu quero. Quero, tu quer? Tu quer, papai? Eu quero! Eu topo! Olha o nosso amigo Fabrício lá de Bragança. Tá na sintonia, tá? Da onde? A sintonia, alô Fabrício! Aceita, meu amor! Então dança comigo, para ver se esse gaguinho sabe. Sabe cantar esse gaguinho, sabe? Sabe? Vamos nessa! Beijo pra galera da banda Estilo lá de Abaetetuba. Todas as bandas de Abaetetuba. Alô Chiquinho! Eu quero! Dança comigo, quero você. Sou gago, mas eu te adoro, não pode crer. Meus amigos falam, falam de mim. Sou gago, mas eu te adoro, e daí? Já tentaram roubar você de mim. Só porque eu falo assim. Falo assim, já tentaram roubar você de mim. Só porque eu falo assim. E o quê? Eu sou gaguinho do brega, apaixonado por você. Sou gaguinho, apaixonado por você. Gaguinho do brega, apaixonado por você. Gaguinho do brega. Não deu. Não deu. Mais uma. Tá vendo como o Bruto Sensual é a rainha das marcantes? Aqui é só o melhor do brega. Beijo, papai Valmir, mamãe Maria Paiva, Silvia. Silvia Paiva, beijo, mamãe. Ô, mulher dos olhos pequenininhos. Que brigar assim comigo, meu bem? Se eu só quero te amar, só quero te amar. Por que fazer da nossa vida um inferno? Se toda noite eu só quero te amar. Nego parou de beber pra ficar com a raiva. Pra ficar com você. Pra ficar com você. Parou de fumar pra ficar com você. Pra ficar com você, pra ficar com você. Não ligue, meu bem, para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. O nosso caso é um caso especial. Briga de casal é coisa tão normal. Eu amo você. Era o fruto sensual que vocês queriam, é? Então toma! Ah, pequeno, tô liberando espaço, é? Então vamos. Eu quero! Vamos lá, senhor! Vai! Cobara. Agora é contigo. Aí conhece. Vamos, Cobara! Eu queria ver o áudio. Vem cá. Bora, Aldo, bora! Agora vai. Oh, Angela! Segura! A beber. Dança porque sabe. Olha aí, moleque. Quer bater uma foto? Vamos todo mundo dançando. Vai, Angela. C'est pour la danse. Aceita, meu amor. É que esses moleques são bons de dança. Dança pra pensar, todos contratados. Vai, Nilda guitarra. Ai, que pena me dá se alguém embrulhou e me canalhou. Avisa-lhe minha mulher que ela só vira tesourário. Ai, que pena me dá se alguém embrulhou e me canalhou. Avisa-lhe minha mulher. Me dia. Aquela muchacha namorava com um menino canarito, e ela conversava todo dia com um menino petitito. E aquela muchacha namorava com um menino canarito, e ela conversava todo dia com um menino petitito. Eis que essa mulher vendo agora em mim canário, eis que ela abraçou tudo agora em mim canário. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, que pena, pedaço, alguém brilhou em mim, canário. Avisa a minha mulher que ela só vira desse galho. Ai, que pena, pedaço, alguém brilhou em mim, canário. Avisa a minha mulher que ela só vira. Oh! Essa daí é da época que o Neto era rapazinho. Ei, rapaz. Considerado DJ Mamá. Ligado com a gente. Ele mesmo. Nunca dancei essa lá no Xodó. DJ Mamá lá do Guamá. Ei, DJ João Pelado. Vamos nessa. Tá no body, body. Preciso acreditar que te amei. Te dei o meu amor e você não veio. Um teu corpo é como o sol a me queimar. Olhe, peço por favor. Te desejo nos meus sonhos. Preciso. Bora, Michelle, Amador, Ellen, Patrícia. Dá cheiro, beijo, minhas amigas, um beijo. Nosso amigo Martins, da banda Blues Brothers. Só amigo, senhora Martins. Tomara, pipa. Oh, me peço por favor. Te desejo nos meus sonhos. Princesa, não me faz chorar. Eu posso sofrer, quero te me entregar. Me dá, porque amo só você. Quero ter teus sonhos. Ó, oh, linda princesa, vem. Preciso acreditar, me chamei. Te dei o meu amor e você não veio. Teu corpo é como o sol a me queimar. Olhe, peço por favor. Te desejo nos meus sonhos. Princesa, não me faz chorar. Eu posso sofrer, quero te me entregar. Vida, porque amo só você. Brilho das estrelas, ó linda princesa, vem. Ia, ia, ia, conquistou. Ia, ia, ia, e conquistou. Ia, ia, ia, conquistou. Fruto sensual, traz mais um sucesso. O show não para, absoluto. O show continua. Era o fruto que vocês queriam. Nossas marcantes aí pra você. Aí você está curtindo o nosso show ao vivo, é por aí. Quem nunca foi? Vamos fazendo assim ao vivo aqui na 99 FM. Vamos nessa! Pra você eu fiz canção, entreguei o meu amor, mas você não quis saber, desprezou meu coração. Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar. Coração. O amor só é amor quando dois corações se unem, um só coração, um só coração, um só coração. Ah, mais uma sim! Ah, para aí, galera, para aí. Aceita, meu amor. Eita, cobarde, é hoje, moleque. Existe vida após o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida após o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Embora seja tão comum, sempre em qualquer um o amor me quer, assim como ele é. O amor não é confuso, o amor não é difícil. Tu faz morrer, renascer, tudo isso pra tentar outra vez. Oh, existe vida após o amor. gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou e eu não posso mais concordar com teus caprichos. Me amarrar a um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me ir para onde eu quiser. Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, é fruto sensual. Vamos tomando tanto espaço aqui da 99 que eles vão já falar assim pra gente. Vai embora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu osso, esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Vai embora, dá até sede, esqueça o meu corpo, esqueça do meu osso, isso tu quer, pai? Tu quer, pai? Agora não! É ao vivo. Ao vivo. Eu quero! Eu topo! Eu chorei, por você chorei, implorando para não me abandonar. As noites de solidão que eu passei, por você passei, esperando em vão. Galera da Mega Estilo Show de Castanhal, um beijo. Um beijo, Arthur. Vai embora daqui. Eu vi, Arthur, vamos lá. Esqueço eu meu quero. Corpo, esqueço do meu osso, esqueço o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Machuca, chora, paixão. Eu quero. Eu topo. Beijo, amor. Só as melhores, só as melhores, só as melhores. E você se foi de mim num dia lindo. E eu não acreditei que fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo, não sabe que por dentro eu choro, choro por você. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Me fez tudo de bom e eu não tava nem aí. Agora sou eu quem chora por você. Agora sou eu, volta, vem me ver, eu te amo. Se quiser contratar o Fruto Sensual, só ligar 99961-3882 e falar com cara de cavalo, meu amigo Neco Patifão. Respeita a polícia, rapá. Já faz um tempo que a gente não se vê, mas seu mundo é aqui, junto de mim. Tem tanta coisa que eu quero te dizer. Vem, meu bem, vem me ouvir. Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer com essa saudade que insiste em me maltratar. O meu coração está tão louco que eu já nem sei o que fazer com essa saudade que insiste em me maltratar. Aceita, meu amor. Aceita, meu amor. 99. Tá, meu bem. E essa é quando o Neca era rapazinho. Faz tempo, hein? Ainda só, ainda só. Só vou fazer 50, mas ainda só. Eu quero. Eu topo. Tudo que você pressente, eu sou. Qualquer paixão te separa. É a loucura do momento, é nossa cara. Fora desse céu cinzento eu vejo alguma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. que eu não tenho medo. A solidão vai embora. Da janela em que eu sorria, você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa pensada. E eu não troco esse desejo por nada. Eu quero! Olha o cheiro verde aí, ó. Cadê a Ellen? Ellen, Patrícia e Sandro. Eles se amam. Quanto tempo falta eu não sei dizer. Só sei que falta pouco para amanhecer. Me dê o meu troco e pode sair. E ao virar as costas esqueça de mim. Eu não sou tua. Eu estou procurando um homem de verdade. Que tenha amor sincero e não de falsidade. Que não precise pagar pra me possuir. Mas isso é coisa que você já não entende. Nós dois somos de mundos muito diferentes. Me dê logo meu troco e pode sair. Eu quero. Eu não sou tua. DJ Neto. Patifão. Já que botaram no copo. Show do Fruto, roda de tudo, meu irmão. Fruto do Sol, vivaço. Vamos fazer um concurso aqui assim agora, legal. Eu quero. Nas horas mortas de cada dia, procuro ansiosa alegria. E a desgarrada desapareceu. Irmão, pelo amor de Deus. Deixando saudade nos olhos meus. O amor já era. Ao vivo. Felicidade voou. Fruto sem o egoísmo impera. Que mundo estou. Um melhorzinho. Clarice, Domingos de Ramos. Vem, vai. E me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem. E me faça sentir do teu beijo molhado. É fruto sensual. Diga. Diga. Que eu sou o seu homem. E que nada existe melhor. Diga que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só, só, só. Faça dessa noite a mais linda para que eu nunca possa esquecer. E eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer. Ai, morrer. É fruto. Famoso cavalo morto. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte. Amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije, me sufoque. De amor, amor, amor. E essa é a nossa música, o hino de Belém, né? Aceita, meu amor. Galera, canta comigo aí em casa, ó. Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. E então eu serei amor. O sereno e o luar será você. Ardente de paixão que raia. Oh! Galera, indo agora pra sacanear, sacaneando. Porra, pede pra Valéria cantar Franquito Lopes. Então, porra, então lá vai. Vamos dançar. Galera, sacaneando o pedido, então toma, tá aí, ó. Eu quero. Eu te amo, meu amor. Sou fã, tá? Tá bom. Eu não consigo viver. Eita. Eu não consigo viver. O meu deixa amor vai entender. Que eu não vivo sem você. O meu amor vai entender. Que eu não vivo sem você. Vira aí, Neco, simbora. Toma, agora, Franquito Lopes. Um muito apaixonado. Eita, moleque. Ai, Franquito Lopes, um beijo pra minha filha, Daniela Valinha. Mexei quando era viva, era gente boa. Ei. Eu quero. Eu topo. Liga pra Tiqueira. Beijo, amor. De sofá. Alô, vai lá. Alô, Botinha. Que bonitos olhos tens nesse teu lindo rostinho. Nesse teu lindo rostinho, que bonitos olhos tens. Eles querem me olhar, mas porém você não deixa. Meu amor, você não deixa teus olhinhos me olhar. Minha índia, minha carinhosa, beijar teu lábios queria. Beijar teus lábios queria, minha indinha dengosa, e dizer-te, minha linda rosa. Grupo Amiguinhos da Paz, Carinha, Luiz, Jéssica, Amanda, Dandan e Marte. Um beijo. Bora, Marte. Sensual. Traz mais um sucesso absoluto. Essa aqui marcou também. Fruto Sensual começou a fazer essas músicas baseadas nessas aí. E é por isso que a gente fala hoje o melhor pra você. Toca de tudo, toca de tudo, meu irmão. I come home in the morning like my world to say you're gonna make your life right. I'm not giving all the fortune of songs, but girls don't wanna have fun. What a girl just wanna have fun. But the four kings in the middle, like my Oreo, that you gonna do with your life. I'm not taking all the skill number one, but girls, they wanna have fun. Well, girls just wanna have fun. That's something new. Deus, é fruto, é fruto. É fruto sensual. Meu irmão, pelo amor de Deus. O desido que vago, inglês, dançando, se luta, pedido. Voyage, voyage, voyage, e tenele mundo. Todo e as marrecas, de vanda espanhol, plide, patai. Voyage, voyage. Volvam eu cá, o tio de capital. Desir é fatal, o regar do oceão. Voyage, voyage, below, calma e o nojo. Voyage, voyage, voyage, voyage. É chuva da rúbia. Sensual. Sensual. No Guerra e nunca perde a majestade. Pra encerrar, galera, vamos lá. É ao vivo? Gostou, pai? Pelo amor de Deus. Está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto ao teu olhar que nunca mais souberei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia, DJ Taipina, um beijo pra você. Está no ar, em toda a canção me declarar. Em toda a canção vou te falar que te procuro em tudo que faço. Vê teu sorriso em todos os lábios, em outros olhos o teu olhar e a tua voz me dizendo eu te quero. E se você não quiser mais voltar, eu juro que vou cantar com toda a força que há dentro do meu coração. Todas as palavras, Gel, Demetrios, Adonis, lá do Chico, beijo ao mundo. Falar ao mundo. Se não quiser me ouvir ao mundo, vou gritar. Nunca deixei de te amar. Te quero e peço pra voltar. Te quero e peço pra voltar. Escuta essa canção e lembra do meu olhar, porque sempre quis te falar. Te peço pra voltar. Nunca deixei de te amar. Beijo pra toda a galera de São Isabel. Pai, minha mãe, toda minha família. Galera da Maria Bonita. Academia Estação do Corpo. Caio Prentes, o Caio do Cid Ré. Maria Pérola. Gata Gaiata. Toda essa galera, um grande beijo. Simbora, covara. Vamos dançar essa. Está no ar. Em toda a canção me declarar. Toda canção vou te falar que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios, em outros olhos o teu olhar e a tua voz me dizendo eu te quero. E se você não quiser mais voltar, eu juro que vou cantar com toda a força que há dentro do meu coração. Com todas as palavras que eu fiz nessa canção, ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Ao que quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. Nunca deixei de te amar. Te quero e peço pra voltar. Te quero e peço pra voltar. Escuta essa canção e lembra do meu olhar, o que sempre quis te falar. Eu te peço pra voltar. Nunca deixei de te amar. 99 está no ar. Nunca deixei. É o sucesso em primeiro.